E aí, galera do Sportcast e ouvintes do time de fora, aqui quem fala é Tomé Graneman. Fala aí, galera, tamo aí de novo pra falar de basquete, Lucas Inácio na área. Fala, galera, eu sou o Vinícius Schmidt. E depois dessa cacofonia de galera, nós vamos falar de Olimpíadas, o basquete nas Olimpíadas, esse trio ternura, pra debater o que vem por aí na maior competição do esporte mundial. Já voltamos depois dos nossos recadinhos. Recadinhos! Senhor ouvinte, você acha que a vergonha alheia é sua aliada? Mas você raramente adotou a vergonha alheia. Nós nascemos nela. Fomos moldados por ela. Nós só vamos ter noção da vergonha depois de publicar. E aí, já é tarde. Então, ouvintes, quando o Sportcast multiplicar os downloads, aí vocês têm minha permissão para reclamar. É isso, ouvintes, chegamos naquele limite com o pior Bane da história. Mas antes que você se esconda, não deixe de nos curtir na nossa página do Facebook, facebook.com/timedefora, e nos seguir no Twitter, @somostimedefora, chegando aí com os recadinhos. Menos de 2 semanas para o início das Olimpíadas e no timedefora.com você pode conferir a matéria sobre a convocação da seleção feminina de futebol. Também tem uns posts avaliando as 2 seleções de vôlei, como é que ambos os times vêm aí depois do Grand Prix, das competições que disputaram aí nesse pré-olímpico, vamos dizer assim. Também tem uma análise das mudanças de eventos, com um número maior de mulheres aí no Rio de Janeiro nessas Olimpíadas. E claro, se você não escutou, escute o último Sportcast especial, o primeiro dessa série olímpica, falando justamente do futebol feminino. Lembrando que o Sportcast e o time de fora não falam só das Olimpíadas, não estão falando só das Olimpíadas nesse período. A gente também está cobrindo aí o futebol americano. Saiu aí um power rank da Superliga Nacional de Futebol Americano, os 10 melhores times depois dessa primeira rodada. E claro, como a gente sempre gosta de fazer, a gente também acompanha outras modalidades. E a Gabriela Detone aí trouxe um post sobre o CrossFit Games 2016. Isso mesmo, a competição de CrossFit. Tem aí a análise dela do campeão masculino e também do feminino. Lembrando que nessa série do Sportcast sobre as Olimpíadas ainda teremos o vôlei, o tênis. Então fica ligado aí nas nossas redes sociais ou então no nosso feed. Aliás, muito obrigado para quem nos acompanha também via os agregadores do nosso podcast. Lembrando que você sempre pode ouvir os outros programas no www.timedefora.com. Antes de entregar para o programa de hoje, lembro que você também pode entrar em contato conosco pelo e-mail sportcast@timedefora.com. Muito obrigado, você que tem acompanhado. Se prepare para as Olimpíadas e acompanhe um pouquinho aí do basquete no nosso Sportcast especial, o volume 2. Valeu! Voltamos então nesse Sportcast especial sobre as Olimpíadas. Como eu já falei, a gente vai abordar sobre o basquete olímpico. E para começar, a gente vai trazer o basquete feminino, a competição das mulheres nessas Olimpíadas do Rio 2016. Vamos começar então pro modo fanista, né? O modo que a gente sempre gosta de falar, que é a seleção. A gente é sempre Brasil. É sempre Brasil, né? A gente gosta de falar da seleção brasileira. Então, meus amigos, meus grandes irmãos Vinícius Schmidt e Lucas Inácio, o Brasil, como é que vem a nossa seleção brasileira adulta feminina para esses Jogos Olímpicos em casa? Olha, vem com algumas preocupações, Tomé. Infelizmente, vem com algumas preocupações. A primeira delas é a média de idade da nossa seleção convocada, a princípio, que vai ser convocada, É Master? É de 30 anos. Lembrando que a gente está gravando isso sem uma convocação definida, mas com o que a CBB já vem mostrando aí de jogadoras que vão para a Olimpíada. Uhum. Média de 29,9, 30 anos de idade. Uma seleção bem veterana. E que bem adulta, né? É muito adulta, né? Mas assim, algo que por um lado é legal, porque é uma galera que já tem experiência, já disputou outras Olimpíadas, um time que já vem jogando há bastante tempo. Juntas, então, é uma galera que pode acabar funcionando, né, nas Olimpíadas. Mas, por outro lado, um time com uma idade, uma média de idade tão alta, a gente sabe que é preocupante na parte física. E eu acho que esse é um dos grandes problemas que a gente tem aí. A gente tem a Isabela com 21 anos, a Patrícia com 25, Tainá com 24 e Tatiane com 25, as jovens. De resto, cara... Damires com 23 também, né? Sim, Damires com 23 anos. Mas assim, pô, a nossa armadora vai ser a Adriana, 37 anos nas costas. Uhum. A gente vai ter como pivô a Érica, eterna Érica, 34 anos. Eterna. Então, a gente tem a Iziane também, que vai, volta, problemas, etc e tal. E claro, uma seleção que teve muitos problemas com a confederação e uma seleção que, em certo ponto, me preocupa porque pode não estar 100% focada em conquistar uma medalha, em conquistar um título, justamente pelos problemas internos que passou durante esse ano. O Lucão pode falar um pouco melhor porque acompanhou também, mas é algo que eu acho que vai inevitavelmente bater no nosso resultado. Hein? Pois é, o Brasil infelizmente acaba sofrendo aí por causa das questões internas aí que são bem fortes, a começar por um campeonato esvaziado, né? Esse ano a Liga Brasileira de Feminina só teve 6 clubes, para ter uma ideia, e tipo, o Nordeste está salvando o basquetebol feminino brasileiro, porque dos 6 clubes que disputaram o campeonato, 4 são de lá, né? Que é muito massa, né? Se tu pensar, é muito irado. É muito legal, mas ao mesmo tempo também, né? É complicado tu focar só em... Enfim, é complicado. Pois é. E não pelo Nordeste ser maioria, isso eu não vejo problema nenhum. O que pega mesmo é o fato de termos aí apenas 6 times, né? No Campeonato Brasileiro, e daí colocando aí elencos de 15 jogadoras, nós temos pouca gente para garimpar talentos dentro do nosso campeonato. E tirando as 2 que jogam na WNBA, que são a Érica e a Clarissa, todas as outras jogadoras brasileiras jogam no basquetebol nacional. Então a gente não tem tantas opções assim para tirar talentos. Como o Vinícius falou, o fato delas serem mais velhas e jogarem há bastante tempo junto ajuda na questão do entrosamento, e serem bem conhecedoras umas das outras como adversárias e colegas também no campeonato nacional também ajuda, só que aí tu perde um pouco de parâmetro porque não tem, por exemplo, nenhum atleta brasileiro jogando na Europa, uhum, né, buscando aí em contato, por exemplo, com jogadoras do leste europeu ou até mesmo jogadoras australianas que não jogam na WNBA, então fica bem complicado, assim, essa questão de não ter o know-how, de ser uma seleção velha, como o Vinícius já falou, e caseira, que joga praticamente em casa, onde o nível do basquete, infelizmente, não é dos melhores. Só para reparar uma informação errada que eu tinha dado antes, na verdade são 3 times do Nordeste e 3 times do interior de São Paulo. Quer dizer, 3 times paulistas e 3 times do Nordeste que fazem a Liga de Basquete Feminino. Aí eu trago assim, ó, a gente pega no grupo, já passando direto aí pro grupo feminino das Olimpíadas, a gente pega que a gente tá num grupo com Austrália, Japão, França, Bielorrússia e Turquia. Bielorrússia e Turquia chegam pelo qualificatório, né? Esse último qualificatório que teve antes das Olimpíadas são equipes que não... O pré-olímpico, que não... Equipes que não conseguiram entrar, seja pelo europeu, pelo mundial, etc e tal. Então, são 2 equipes, historicamente, um nível abaixo, assim, do tier 1 ali, né? Da galera de alto nível do basquetebol feminino. Mas, ainda assim, são seleções, contando, por exemplo, com a França... A Bielorrússia também são seleções que têm uma certa tradição no basquetebol. O Japão nem tanto, mas a Austrália é favoritíssima em toda a competição que entra. E favoritíssima a chegar na final junto com os Estados Unidos. Então a gente já está num grupo bem complicado. Pensando que o Brasil, além de todos esses problemas de falta de atletas, de uma grande falta de investimento, principalmente no Campeonato Nacional, e das brigas que tem dentro da própria CBB entre atletas e a parte administrativa, gestora e até a equipe técnica... Eu acho que o Brasil vai ter novamente uma campanha, infelizmente, muito ruim na Olimpíada. É complicado a gente falar isso e a gente se diz ufanista aqui no time de fora, mas a gente também tem que ser realista. E eu sou o cara pessimista, então eu já vou dizer, a gente vai muito mal. A gente pega um pouco do nosso histórico olímpico do basquete feminino e a gente teve algumas boas participações, assim. É, a gente teve Atlanta, a gente chegou na final com os Estados Unidos, aquela histórica seleção de 96. Logo em Sydney, em 2000, a gente chegou no bronze. Atenas, em 2004, a gente chegou em quarto lugar ali, perdeu para a Rússia na disputa do bronze. Agora Pequim e Londres, esquece. A gente já não tem mais nenhuma geração que estava lá em 96, em 2000. A gente já está com uma geração renovada, que tinha um certo potencial até em algumas jogadoras, mas que no fim não rendeu nada e a gente teve duas campanhas pífias em 2008 e 2012. Acredito que 2016 não tem como ser diferente. Infelizmente, espero que uma campanha pífia com o Brasil jogando em casa sirva como um soco na cara aí da CBB para quem sabe começar a investir um pouco mais nesse esporte, que a gente tem muito potencial de disputar medalha em qualquer Olimpíada que a gente entre, porque é um esporte que não é só meio desvalorizado aqui no Brasil, mas também no mundo no geral. Os Estados Unidos sempre domina tranquilamente e qualquer outra seleção que consegue botar um pouco de frente pode ter sua chance. Então acredito que a gente poderia ter uma grande disputa de medalhas no Brasil se a gente tivesse investimento e não tem. Quem sabe uma campanha ruim nessa Olimpíada seja esse start que a gente precisa. Infelizmente, né, a gente precisar de uma campanha ruim para ter um start de incentivo. Mas o masculino foi assim, né? O masculino foi assim, quem sabe o feminino seja também. É, pois é, mas eu acho que não vai ser tão assim, porque a CBB está passando aí por um grande caos na questão das categorias de base. Ela chegou ao ponto de pedir para o paulistano levar a sua equipe para disputar um campeonato sub-17, um mundial sub-17, que seria a base do Brasil. Tipo, perguntou, vocês não tem aí o sub-17 de vocês? Uhum. Levem o sub-17 de vocês para representar o Brasil. Pediu para isso para um time, sabe? Sub-18. É, o masculino já fez isso também, né? O masculino fez isso com Franca já, né? É. E quase foi campeão ainda. Então, faz um tempo isso. É, estamos com uns problemas aí bastante grandes nos mundiais de categoria de base e a CBB está enfiando os pés pelas mãos novamente e a gente passa por aquele problema de gestão. Então, não sei se mesmo com a cacetada do basquete feminino aqui no país, se as coisas vão melhorar tanto assim. E a crise acaba ainda sendo aquele bode expiatório, né? Que todo mundo joga nada crise. Aí, ano que vem, vamos ter não tem dinheiro, a gente não consegue investir, tá difícil para todo mundo. Crise no país também. Prioridade, né? Blá, blá, mas aí blá, aquela questão, né? Também assim, né? Tu perder uma Olimpíada em Londres, tu perder uma Olimpíada na China é uma história. Tu perder uma Olimpíada e ir mal pra caramba, possivelmente não se classificar nem pra segunda fase das Olimpíadas em casa é outra história. Eu digo mais muito pela pressão social no geral, entendeu? Porque tá, o basquetebol feminino no Brasil tá em crise. Fica mais feio, né? Tá em crise. Mas na hora que tu faz feio na frente da torcida é outra história, porque é um esporte que acaba não tendo tanta visibilidade. É uma modalidade que acaba não tendo tantos campeonatos, não passa muito na TV, pouca gente vê, pouca gente conhece. Quando vê numa atuação ruim, pô, peraí, como é que a gente tá tão mal, cara? Peraí, a gente não tinha Magic Paula, a gente não tinha Hortência, cadê? Cadê o resultado disso? Não tem? E aí isso pode gerar uma pressão social. É nisso que eu quero acreditar. Minha última fagulha de otimismo na vida é acreditar nisso. É só para fechar a resolução desse problema aí. Na verdade, era para as Copas Américas, que vão selecionar as equipes que vão disputar o Mundial do Sub-19 no ano que vem. Uhum. E daí... Ah, então vale vaga. Isso, vale vaga, vale vaga para o Mundial do Sub-19 do ano que vem. E a CBB não tinha dinheiro para levar essas equipes. Aí a Liga Nacional de Basquete foi e antecipou um pagamento que ela estava fazendo mensalmente, antecipou um pagamento de agosto para que a LNB tenha ou tivesse o dinheiro para levar os nossos jovens atletas a esse seletivo, só que vergonha, a que nível, né, chegamos. Vou fazer um meia-culpa aqui rapidinho também, só para dizer que, claro, tem uma culpa da CBB muito forte em cima disso, mas a mídia também, né? A mídia não dá atenção, é um esporte que acaba não recebendo nenhuma atenção. Claro, é o mau rendimento que não dá atenção, a atenção que dá o mau rendimento, né? Ovo ou galinha. Mas, no fim, a gente tem que fazer um meia-culpa, sabe? De não acompanhar. Temos. A gente tá aqui falando no podcast, vai falar muito mais do masculino do que do feminino, que a gente assiste muito mais o masculino. Então, enfim... É aquele ciclo vicioso, mas a gente tem que fazer o meia-culpa, a gente tem que também se botar nesse peso aí também. Para encaminhar, então, o feminino para a gente partir logo para o masculino, sem querer desmerecer a mulherada, é, o que, que vocês, quem vocês acham que... Não vou perguntar quem vocês acham que vai ganhar, porque talvez isso seja redundante. Golden State, né? Warriors. Ah, não, pera. É. Mas é, como é que vocês esperam um avanço? Por exemplo, na minha opinião, eu espero que o Brasil pelo menos consiga ficar em terceiro, já para não cair de frente com o próprio Estados Unidos, e aí ver ali o que, que vem de Canadá, Espanha, Sérvia ou China, sei lá o que, que vai ter. E, assim, seria um bom resultado para o Brasil passar das quartas. Ótimo resultado passar das... Nossa, chegar na ótimo. Chegar nas semis é muito bom. Mas vai ser muito, mas muito difícil. A minha esperança de ter um time experiente como tem, e com bastante gente jogando em casa, é que cria aquela motivação barra a tranquilidade. Ah, essa mulherada já está experiente, já está, entendeu? Já está tranquila, já está... Já sabe como é que são os caminhos, não vão mais se estressar, pressão de torcida e tal. Mas, por outro lado, um bom resultado também pode esconder a péssima situação, ainda que a liga esteja se esforçando, esses seis times estejam se esforçando, e isso é louvável, mas é muito maior que isso. Então, a minha esperança é que o Brasil, pelo menos, não tome um vareio, assim, pelas meninas, entendeu? Pelas atletas que não merecem. Eu tô contigo também. Mas, pelas atletas, elas... Mas eu acho que vai ser Estados Unidos, eu tô torcendo pra dar pelo menos alguém diferente na final e que dê uma final muito mais equilibrada do que eu imagino que vai ser o masculino. E vocês? Cara, que a gente chegue nas quartas de final, pra mim, assim, ó, é um ótimo resultado pra essas atletas que já fizeram muito pela seleção brasileira também, vamos dar o crédito pra elas, e que são jogadoras que, frente às diversas adversidades que enfrentam tanto no basquetebol nacional como de clubes, né, como em seleção, conseguem produzir alguns bons resultados ainda. Então, eu espero que, por elas, a gente consiga uma campanha legal, mas eu realmente gostaria que isso tivesse um impacto forte, assim, que a gente conseguisse ter alguma mudança. Então, eu não sei, eu fico dividido entre a gente passar nas quartas de final e ver as meninas com bom rendimento, ou a gente ir mal pra caramba, ficar em último e ter um impacto, sabe? Eu fico nessa, mas chegar nas quartas de final pra gente é uma baita conquista. Eu tô achando que a gente chega nas quartas, mas aí passar pra semi seria uma grande vitória. Chegar assim numa briga por medalha de bronze, ou no caso, né? Uhum. Eu acho que vai ser bastante importante, assim, mas eu infelizmente não acredito que o Brasil vai chegar nesse quesito. E daí pra brigar com os Estados Unidos, eu vou... Não tem necessariamente alguém, mas acho que a Austrália e a Espanha ali vão acabar brigando por um segundo lugar para fazer essa final feminina ali com os Estados Unidos. Vamos ver como é que fica. E falar que assim, a gente poderia ter caído num grupo bem pior, né? Com os Estados Unidos, com Espanha... Como aconteceu com o masculino, né? Eu ia falar como aconteceu com o masculino, que a gente vai falar daqui a pouco, que caiu num grupo da morte. Muito bem, agora então vamos para o torneio masculino, que tem muito mais atenção que o feminino, infelizmente, tem muito mais prestígio, talvez também por uma questão das outras ligas e nos outros países também ser muito mais divulgado, ter muito mais cobertura e ter um campeonato como a NBA, como a antiga Euroleague, que dão um destaque maior para o masculino. Infelizmente é a realidade, a gente vai dedicar mais tempo para a competição dos homens, porque também tem muita coisa para falar, né, gurizada? Vamos já começar já com... A gente não gosta de em cima do muro, né? A gente já definiu isso, já é uma tradição do time de fora, ninguém fica em cima do time muro. Time de fora não fica em cima do muro, rapaz. Então a gente quer saber, eu quero saber, eu também vou ter que decidir quem que vai ser o favorito de cada um. E aí, nesse caso, talvez não seja vale os Estados Unidos, né? Essa é a regra que... não vale Estados Unidos aqui. E aí, meu caro, Lucas Inácio, quem é o favorito fora os Estados Unidos? É tipo eu jogar com o 2K do 2K 2017 né? Não pode o Warriors. Não pode o Warriors. Ou então não pode pegar o Barcelona no FIFA também. Exato. Pode pegar o Barcelona. Não pode o Barcelona. E aí, quem que é o favorito fora os Estados Unidos? Caramba, tá difícil. Tá difícil porque o meu favorito seria a Espanha. Só que a Espanha vem bem remendada, o Marc Gasol, que é o melhor jogador espanhol da atualidade, não vem porque machucou o joelho. Pau Gasol, que é o irmão dele, já tá ali mais para fazer final de carreira e também tá meio fazendo a frescurinha aí por causa do Zika, não sei o quê. Tem o Ibaka para fazer o garrafão com ele, a Espanha é um bom time, só que não vem inteira. E então, para esse segundo lugar aí, eu coloco a França, cara. A Espanha vem velha, né? Eu coloco a França. Acho que a França tá com uma geração bem interessante. É, apesar de não vir com todos também, mas eu acho que a França vem legal. Mas ainda assim, é um time que tem lenha pra queimar, né? Tem Boris Diaw, tem Tony Parker, tem Batum. Tem o Batum, tem o De Colo, que foi o melhor jogador europeu na última temporada. E o Rudy Gobert também, que fez uma baita temporada na NBA pelo Utah Jazz, jogando muito. Então, se não tem o Joaquim Noah pra dividir o garrafão com ele, tem o Gobert, que é um cara super forte, uma baita presença de garrafão. Acho que esse time da França vai dar bastante trabalho. É, eu acho que é um time que pode chegar com um impacto muito forte, principalmente por estar num grupo que tem os Estados Unidos, mas é um grupo um pouco mais fraco, né? É um grupo com Venezuela, com Sérvia, com China e com Austrália. A gente tem poucos times de expressão além da Sérvia aí nesse grupo. Então a França pode acabar sobrando um pouco, ganhando, quem sabe, um ritmo tranquilo e tendo um caminho, talvez, tranquilo até a final, vamos pensar assim. E a melhor coisa para ela, a França, né? Se passando em segundo, o que deve acontecer naturalmente, ela não enfrenta os Estados Unidos até chegar na final. Esse é o grande ponto para a França aí, que vai ter essa luta pelo segundo lugar com a Sérvia. Tem a Austrália também, mas acho que a Sérvia nesse grupo A seria a principal ameaça ao segundo lugar da França. Acho que não vai acontecer, então a França, para mim, vai chegar nessa final contra os Estados Unidos. Olha, vou falar que a Austrália é um time também que merece seu destaque aí também, hein? Porque tem... eu sou absurdamente fã dele. Eu vou falar do Andrew Bogut, porque o Bogut é demais, mas ele não vai. Infelizmente, não vai. Não vai. Ah, ele não vai, machucou, já confirmou? Ele não vai, machucou, não vai. Machucou na final, ele. Machucou na final do... Ah, é verdade. Na final da NBA. Tá, perdão. Tava aqui na empolgação que ia ver o Bogut na... Porra, eu queria o Bogut na Olimpíada, mas não vai ter. Mas então, a Austrália, mesmo sem o Bogut, a gente pode pensar num time qual? Delavedova, acho que vem, né? Vem, com certeza. Ainda mais que assinou um contrato novo. Delavedova, Perry Mills, tem os caras do Piston aí, o Baines, o Berstow. É um time que eu acho que assim, ó, pode incomodar. Eu concordo com o Lucas quando ele fala que a França tá no favoritismo ali junto com os Estados Unidos. Mas a Austrália pode incomodar. Agora, eu acho que um time que pode fazer um bom impacto é a Argentina. Como sempre, assim, naquela história, se vier uma Argentina com vontade de jogar, se vier uma Argentina bem sincronizada. Porque no papel, a Argentina tem um timaço. Na minha opinião, tem um timaço. Uhum. Agora, é um time de veteranos, tem todos os problemas que a gente comentou do Brasil, a Argentina tem agora. É um monte de veterano, é um monte de cara velho, mas que jogam há muito tempo, que tem uma certa... Comentamos do Brasil feminino, né? É, o Brasil feminino, exato. Mas que a gente não falou do masculino ainda. Mas eu vou te falar que a Argentina é um time que eu acho que pode incomodar. Não sei se pra final, mas é um time que pode acabar incomodando. Agora, eu vou falar, e já puxando um pouquinho a sardinha pro ufanismo, o Brasil tá com chances boas nessa Olimpíada. Porque a gente tá vendo um monte de seleção remendada, um monte de seleção sem as grandes estrelas, e o Brasil vem quase completo. Né? Um time experiente, um time que vem com caras num nível crescente, por incrível que pareça, eu vou destacar o Leandrinho, é um cara que jogou muito nas finais, e durante a temporada foi um cara, não fundamental, mas um ótimo homem vindo do banco no Golden State Warriors. Um Raulzinho, que também jogou uma temporada muito boa. Um garrafão sempre forte, como o Brasil tem. Enfim, mesmo tendo jogado num Lakers desfacelado lá, todo destruído, ele parece ter ganho um boost de confiança, assim. Tipo, ele veio pra NBA velho, né? Já em final de carreira, e ainda assim conseguiu trazer um impacto, dadas as devidas proporções. Mas o próprio Huertas parece ser um jogador agora muito mais empolgado do que ele era quando veio em Londres com o Barcelona, que ele era reserva, sabe? Reserva do Barcelona, uhum, quando ele era titular o tempo todo. Então talvez o mindset do Brasil esteja diferente do que era em 2012, né? Uhum. Agora, ufanismo à parte, olhando pro grupo B também, falei da Argentina, mas lembrar da Lituânia, né? Lituânia é novamente uma baita força, um time que pode incomodar demais. Voltando, dando o recapitulando, né? Opa, desculpa, é terceiro no ranking mundial, inclusive. Sim, é. E vem com caras muito fortes, principalmente o Valanciunas, né? O Valanciunas é um cara que vai ele vai ser muito marcado e pode liberar uns outros caras que... A Lituânia tem um bom time de perímetro. Sempre mostrou ter um time de perímetro muito forte. Então, com o Valančiūnas chamando muita atenção no garrafão e sendo um baita jogador como ele é, acredito que é um time que pode incomodar. Novamente eu falo, assim, eu tô com o Lucas onde a França é a grande favorita para chegar nessa final. Mas eu acho que tem times aí que podem incomodar. Lituânia e Argentina seriam os meus destaques aí para poder incomodar. Agora, favoritismo, tá com a França. Ó. Tem, tanto que a gente pode lembrar que a França, jogando o último europeu em casa, não conseguiu chegar até a final. Enquanto que a Lituânia foi a segunda colocada, perdeu para a Espanha na final, né? Então, assim, é uma mas questão... Mas a França não estava completa também, né? E aquela Espanha estava, né? Tinha, mas o Batum estava jogando. Tinha uma galera ali importante que estava jogando. Né? Não tinha o Parker, né? Não tinha o Tonhão, com todo respeito, não tem... quando tem o Parker, o time é outro, né? Essa que é a verdade, né? A prova foi nesse pré-olímpico agora, né? O quanto o cara jogou. Uhum. Então... Sim, mas eu tô falando mesmo que, tipo, o time da França é bom, tá com os motores aquecidos já, porque teve que passar pelo pré-olímpico agora, né, nesse último fim de semana. Já tá aquecida, digamos assim, ela já fez a sua grande preparação para as Olimpíadas, não precisa ficar fazendo amistoso nem nada. Entrosou bastante o grupo, mas a Lituânia é um time bem forte. Quanto à Argentina, é super talentosa. Vamos ver Manu Ginóbili jogando de novo com a seleção. Cara, isso é muito massa, muito legal. É a despedida da geração dourada, que acho, inclusive, que vai ser a única seleção aí nos próximos 50 anos a ser campeã olímpica que não seja os Estados Unidos. Uhum. Então a gente vai ter a despedida dessa seleção, só que o único problema é que é uma seleção que já tá velha, né? Foi campeão há 12 anos atrás, então tem bastante tempo aí. Então a Argentina tá aí envelhecida, claro, e também já perdeu pro Brasil, então a gente já deu mais ou menos uma exorcizada aí no fantasma do Escola, né? O Escola sempre. Olha que esse fantasma já tirou o cabelo meu, hein? Ele vem. Mas ele vem também, mas a diferença é que dessa vez eles vão ter Manu Ginóbili. Então, no grupo do Brasil ali, cara, eu acho que tá tudo muito igual. Então, o Brasil pode ir super bem ou pode dar um desastre, a gente pode acabar caindo na primeira fase, porque o grupo é muito forte. Não dá... Não dá nem para descartar a Nigéria, apesar dela estar um patamar abaixo de todas as outras seleções, ela pode complicar o jogo para qualquer uma das seleções do grupo B. Então, que tem a seleção que tem a Mino, que tem o Isili, né, se eles vierem para as Olimpíadas, então vai ser um negócio que vai ser bem complicado, assim. Tô confiante, mas também tô cético. Sim. Apesar disso ser contraditório, eu não sei, cara. Tipo, pode ser um grande sucesso ou pode dar merda. O que eu acho mais sensacional, só pra fechar nessa parte dos favoritos, é que eu tenho a impressão que essas Olimpíadas do Rio vão ser as últimas Olimpíadas, vamos dizer assim, dessa galera que a gente, por exemplo, a galera da nossa idade, acostumou a ver e assistir, entendeu? Tipo assim, a seleção do Brasil para 2020 não vai ter praticamente mais ninguém dessa galera que vem, entendeu? A Argentina também, duvido que dure metade desse time. A própria Espanha também, a própria França. Os Estados Unidos talvez volte um cara ou outro, mas pode ser que ganhando mais uma medalha, os caras também não tenham mais vontade de voltar, porque não teve uma derrota, então não tinha aquela questão de reafirmar, porque foi isso, né? 2008, com o retorno da galera, foi tipo assim, Estados Unidos voltou com tudo, e 2012 foi meio que a consagração daquele mesmo time. Agora, essa galera nova aí, talvez tipo assim, já ganhamos, somos campeões mundiais, ganhamos ouro, bota outra gurizada aí, talvez não venham mais, sabe? Mas aí, por outro lado, também é o coach pop, né? Então, tem isso também. A seleção dos Estados Unidos vai ser um buraco abaixo, mas eu concordo contigo quando 2020 pode realmente ser uma Olimpíada bem diferenciada, assim, que a gente possa ver algumas equipes aparecendo que talvez não aparecessem antes, justamente por esse domínio, concordo contigo. A própria Espanha, Sérvia, a própria Croácia, sabe? Claro, esses caras sempre produzem a Liga do Leste ali, a Liga do Báltico ali é sensacional, é uma das melhores ali. A produção de jogadores, o basquete efervesce naquela área, mas com certeza nomes que a gente ainda conhece, por, sei lá, ver um jogo aqui a colar lá da Euroleague, do Barcelona, do Real Madrid, do CSKA, do Panathinaikos, essa galera talvez não venha mais para as Olimpíadas. Então essa me dá a impressão que esse campeonato vai ser um dos mais equilibrados, ainda que a gente saiba que vai dar os mesmos times, sabe? Mas dá a impressão que os jogos vão ser muito melhores, não vai ser uma coisa mais sem graça, inclusive com o próprio time dos Estados Unidos, sabe? Não, eu tô achando que essa vai ser a Olimpíada que vai dar isso. Vai ser mais fácil? Que essa vai ser um pouco mais equilibrada justamente por ele. Eu tenho essa impressão. Tipo, não que os Estados Unidos vai correr o risco, entendeu? Ah, tá. Mas que, tipo assim, vão ser jogos muito mais apertados, assim. Não vai ser uma coisa sem graça, do tipo assim, vai jogar a Espanha e o Brasil, e a Espanha vai jogar com o pé nas costas e vai ganhar de 20 pontos. Não, vai ser um jogão, entendeu? A própria Argentina e o Brasil vai pegar fogo, sabe? Me dá a impressão, pode ser que chegue, comece os jogos e eu queime a língua, como já vem acontecendo aqui no podcast. Mas que, tipo assim, vão ser uns jogos muito mais apertados e a gente vai ter jogo de garrafão, né? O que, pra quem passou os últimos meses vendo a NBA... né? Não, 30 segundos de ataque. Exato. Sem exato. Small ball. Me diz que a Lituânia vai fazer small ball, rapaz. Nunca. Não tem 3 segundos de defesa, tem aquela exato. Coisa de poder pegar. Pode pegar rebote depois que bate no aro. Ah, eu gosto muito mais de FIBA, basquete FIBA, cara. Vou falar que eu gosto mais de basquete FIBA. Vou me denunciar. Tem uma questão que a gente vai ter que se adaptar aí, né? Tem várias pequenas regrinhas aí que a gente não está muito acostumado, mas tem uma do basquete FIBA que eu acho que é super interessante, inclusive, essa regra, que é rebote de ataque tem 14 segundos no relógio ao invés de 24. E essa é uma das regras que eu acho que dá uma diferença assim, bem interessante no jogo. Acelerado, né? Pô, dá uma acelerada ponto, massa e é legal, é uma regra boa pra caramba. Eu gostaria de um grupo A com Estados Unidos, França, Sérvia e Austrália, e um grupo B com Espanha, Croácia, Lituânia e Brasil. Mas a chance disso acontecer é mínima. Na verdade seria péssimo que o Brasil iria pegar os Estados Unidos já na próxima fase, né? Eu vou te dizer que, assim, já vou emendar o ufanismo então. Tu ia trazer o ufanismo, queria trazer o ufanismo. Eu acho que o Brasil, vamos começar a analisar o Brasil então. Eu acho que o Brasil entra como segunda ou terceira potência desse grupo B. Eu digo segunda porque eu falei muito bem da Argentina, mas ainda assim, a gente, como o Lucas falou, espantou o fantasma da Argentina e hoje é um time melhor que eles. Então a gente pode sim vencer uma Argentina nesse grupo B e acabar conquistando um segundo lugar. Pensando que a gente vai vencer Lituânia, Croácia e Nigéria. Lituânia vai ser outro jogaço que a gente vai ter que ficar muito de olho como que o Brasil vai disputar. Mas eu vejo o Brasil como segunda ou terceira potência desse grupo B e não cruzando com os Estados Unidos. Até quem sabe uma semifinal ali. Então pode ser uma projeção muito legal pro Brasil, sabe? Porque pensa que do outro lado, putz, cara, vamos pegar quem? Sérvia, Austrália. Cara, a gente ganha desses caras também. Então pro Brasil chegar numa semifinal não é nenhuma loucura, sabe? É mais igual o jogo, né? Mas assim, claro, projetando um Brasil que jogue tudo aquilo que eu, na minha cabeça, vai jogar, entendeu? Agora, que Brasil vai chegar, cara, na Olimpíada... E tem que conseguir anular os adversários também, né? É assim, eu não sei o que tu avalia, Lucas, mas assim, a gente tem uma média de idade de 30 anos. Eu falei que isso pode ser um problema na seleção feminina, na seleção masculina eu acho que é ótimo. Ótimo porque a gente não tem baixo rendimento em Olimpíada por técnica, é por nervos, cara. É por nervos. Então, se a gente tiver um time mais concentrado e abusar dessa nossa experiência, cara, eu acho que a gente chega longe. Que é uma equipe que, tecnicamente, é boa, cara. É muito boa. Se a gente pegar o time titular, os 5 titulares do Brasil, é uma baita equipe, cara. E que tem tudo pra disputar uma semifinal, sabe? E sem sonhar, quem sabe, com uma final, por que não? Quem vem do banco também é muito bom. É. Só queria deixar que, claro aqui que eu queria ver a Venezuela. Eu quero ver como é que vem essa Venezuela aí, que cresceu bastante nos últimos tempos. Ganhou o último Sul-Americano do Brasil, inclusive. O Brasil era campeão sul-americano há bastante tempo já. É, mas era aquele Brasil também, né? O Brasil BC ali, né? É, não, mas é... Mas o Brasil onde o melhor jogador era o Taylor, então o Larry Taylor... A Venezuela tá crescendo demais o basquete. tem o Vázquez, que joga na NBA, tem o técnico argentino que comanda muito também. Eu acho que a Venezuela vai ser uma seleção legal de ver no grupo A. Mas já que a gente está falando do Brasil, então vamos passar para o grupo B. A seleção, acho que o mais interessante, primeiro, que é a última Olimpíada de boa parte dessa da geração aí que reergueu o basquetebol brasileiro, né? De quase 100% da geração, na real. É, Marcelinho, é, Varejão, Nenê... Vamos ser sinceros, dos 13... O Marcelinho e o Huertas, né? Isso, o Machado nem tá convocado. O Machado sobra o Rafael Luiz, o Raulzinho, dos atuais convocados, o Benite, que vai chegar em 2020 com 30 anos... E o Augusto Lima, desses que estão hoje convocados, é isso, porque o resto dificilmente não vai ter idade, cara. Tipo, vai ser muito difícil, assim. O Splitter talvez possa aparecer. É, né? Até porque não veio nessa, entendeu? Então daí. O Herzheimer também pode aparecer e tal. Essa galera que tem 30 anos aí pode cogitar aparecer. Tipo, a última Olimpíada do cara, o cara é do segundo time. É. Vai pro bancão ali pra dar experiência. Isso, pra acalmar a galera e tal. Mas enfim. É, não, e eu acho que é isso mesmo. E então o Brasil vai vir com tudo pra ganhar. E daí, né, tem. Pô, são 8 anos de manhã, são jogando a favor da torcida, com jogadores experientes na sua última Olimpíada. Então, são todos os fatores para a gente fazer um baita campeonato. Apesar do grupo equilibrado, eu acho que isso vai ser motivação a mais, vai ser uma gasolina a mais para que os nossos jogadores se inflamem e a gente consiga fazer uma bela campanha, né, nessas Olimpíadas 2016 aí, que pode ser, né, se chegar numa semifinal, acho que vai ser aí aquela coisa mesmo de firmar que o Brasil voltou a ser grande no basquete, voltou a ser grande com tudo, né? É. E acho que isso é a parte mais importante. Tu falou de torcida, e é uma coisa legal para destacar. A gente, primeiro, jogando em casa, isso já é nosso favor, muito assim. Segundo, o basquetebol como esporte dentro do Brasil cresceu não só em nível de seleção, NBB, etc e tal, mas também de transmissão. A gente tem mais canais transmitindo, as finais tiveram uma baita audiência no Brasil, então a NBA trouxe muito disso, do basquete, o tesão pelo basquete de volta pro brasileiro. Então eu acho que isso vai ser muito legal, porque a gente vai ter realmente uma torcida que não tá para assistir, que tá para torcer, que tá para empurrar, e isso pode fazer muita diferença pro Brasil, acredito, porque pensa assim, a gente tem esse grupo bem formado, mas que tem os seus altos e baixos, então esse empurrão da torcida pode jogar a gente para aquele alto, sabe? Quando o baixo começa a aparecer, jogar a gente de volta pro alto ali. Então, não só na questão do crescimento da consolidação da seleção brasileira como potência mundial, mas do basquetebol como geral crescendo no Brasil, acho que isso vai ser importantíssimo, assim. E eu espero que isso seja realmente um elemento-chave, que é que só a gente vai ter, né, cara? Torcida, vamos pensar assim, forte, só a gente vai ter na nossa casa, né? Será, a gente, Vini? Tem que contar. Com todos os jogos, às 2h15? Cara, eu acho que vai. Eu acho que vai, porque é aquela história, cara. É evento macro, sabe? Os ingressos estão vendendo a rodo aí. Enfim, cara, eu gosto de acreditar que vai, sabe? Mesmo que a gente não lote um ginásio, mas quem tiver lá vai estar torcendo nessa loucura, entendeu? É isso que eu quero dizer. A gente pode não lotar o ginásio, mas quem tiver lá vai enlouquecer, sabe? É como o vôlei, cara. O vôlei disputou o Grand Prix, por exemplo, feminino, disputaram lá na Tailândia. Tinha 10 pessoas na Tailândia, mas gritavam mais que o resto do mundo, cara. Porque eram umas loucas gritando lá, uns caras malucos gritando. Por isso que o vôlei brasileiro é uma loucura, cara. Então eu espero que o basquete tenha isso de volta, sabe? Porque a gente sente que o basquete muitas vezes não traz toda essa torcida. E agora com esse crescimento da NBA e tudo, eu espero que o basquetebol brasileiro traga isso de novo com dois brasileiros na final, etc e tal. Isso tudo vai girando pra trazer a torcida de volta pro basquetebol, sabe? Vocês acham que vai se comportar esse time brasileiro, mesmo em termos técnicos e táticos, como que vocês acham que o Brasil vem para esses jogos mais equilibrados aí no Grupo B? Olha, eu vou falar assim, ó, a gente escreveu um texto sobre isso, lá no começo do time de fora, que vai estar aqui linkado, que a gente fala sobre essa convocação, sobre os caras que podem aparecer. Por isso, já vou emendar a minha seleção titular aqui. Depois eu quero que vocês falem também, já tô puxei o rosto pra mim aqui, né? Brincadeira. Beleza, vá, vá. Mas vamos lá. Minha seleção titular, Huertas, Alex, Benite, Varejão e Nenê. Essa é a minha seleção titular. Claro, situacional, a gente pode ter algumas trocas, o Marquinhos provavelmente vai ser o titular, mas eu colocaria o Benite. É, mas o Varejão pode sair para entrar o Hetzheimer, o Augusto, dependendo de como rolar, o próprio Nenê e tudo. É, e eu falei e destaco novamente, o Raulzinho pode roubar essa titularidade do Huertas. Era que então, acredito que vai muito, o Huertas vai começar como titular nos primeiros jogos, não tem dúvida. Mas pro Raulzinho roubar essa titularidade é dois toques, porque ele tá jogando muito e pode acabar sendo um cara que, claro, é difícil a gente pensar que ninguém vai conhecer o Raulzinho, né? Mas, no fim, ele pode acabar sendo uma surpresa aí, porque todo mundo espera o Huertas como titular, aparece um Raulzinho ali, pode dar um choque em alguma partida. Mas, pra mim, esse é o time. É, pensando com a cabeça do Manhano, eu acho que vem Huertas, Alex, Marquinhos, Nenê e Varejão. O Leandrinho vai ser banco e vai vir botando fogo naquele fogaréu que ele sempre faz aí no... Cara. Vai ser no Phoenix Suns. E acho que é importante porque ele é o nosso principal jogador de ataque no perímetro, né? O mais talentoso, reconhecidamente, o melhor jogador de ataque da nossa seleção. E daí aí é que acaba pegando, né? Geralmente a gente entra com uma seleção mais de um perímetro mais marcador, assim. O Marquinhos é um bom arremessador, mas acho que em questão de capacidade ofensiva, o Leandrinho é um cara que vem botando fogo, então às vezes entra Leandrinho no lugar do Alex, às vezes entra Leandrinho no lugar do Marquinhos, que eu acho que é geralmente que vai acontecer, aí pode ser bastante importante. E eu gosto muito da formação com Varejão e Nenê, porque o Nenê jogando de ala pivô rende mais para mim. Sim. Do que como ele jogando de principal pivô. E daí é um cara também que tem bom chute de média e longa distância. É, assinou contrato com o Houston Rockets na semana passada, então ele deve estar super empolgado. Tá descansado porque o Washington Wizards não passou para os playoffs da NBA, né? Foi a lugar nenhum. Inclusive, é uma característica de quase todos os jogadores dessa nossa seleção, né? Tirando os dois dos Warriors, o Huertas não foi porque o Lakers não passou, o Raulzinho não foi porque o Jazz não passou, e o Nenê não foi porque o Wizards não passou para os playoffs. Então, a temporada de todos eles acabou em abril. Mas eu acho que vai ser esse o time aí. Posso enlouquecer um pouquinho antes do Tomé falar a escalação dele? Sim. Deu uma pirada. Será que o Leandrinho pode entrar no lugar do Varejão ali, ou do Nenê, e fazer um... Ah, não, né? Um quê de small ball ali? Não. Brasil. Não, tudo bem. Ó, tu pode não gostar do small ball. Tu pode não gostar do small ball, mas me escuta. A gente tem dois caras do Warriors que tiveram muita experiência com isso, e o Leandrinho funcionou muito bem nesse esquema small ball. Quando ele entrava e ele tinha espaço no perímetro, ele fez estrago. Então, não, é verdade. Pensando em... O jogo tá difícil, a gente precisa mudar. Será que é uma opção ou o Manhano não cogita? O que vocês acham? Putz, é difícil, hein? É porque é duvidar... A gente falar que o Manhano não cogita é duvidar que o cara possa se renovar, né? Ele é um baita técnico. Eu não gostaria, mas eu não duvido que ele faça. Porque ele também tá olhando o basquete do mundo inteiro. Também tá olhando pra NBA, entendeu? Então eu acho que, dependendo se o jogo apertar, por que não? O Manhano é um cara que tem culhão pra fazer. Eu gostaria que o Brasil fosse bem, não precisando, mas se precisar também... É, se precisar... Eu digo, nem questão de precisar, eu digo assim, ó, como a gente mesmo mencionou, poucos times vão se utilizar disso, vai ser muito disputado o garrafão. Então, quem sabe, pode ser uma opção não pra gente, se a gente precisar, mas pra gente se diferenciar, entendeu? Porque eu acho que a gente tem material pra fazer isso. É, se precisar, eu acho que ele pode acabar sacando o Varejão, botando o Nenê lá embaixo. Marquinhos jogando de 4 e daí fazendo uma... Já pensou que a seleção faz isso quando o Giovannone entra, por exemplo? Ele já fez isso. É verdade, isso é verdade. Chutando de perímetro. Uhum. Claro, o small ball na época não era tão, tão famoso e dizer que é small ball com o Giovannone também não dá, né? O cara tem 2 metros e 4 de altura. mas era um estilo muito próximo de puxar 4 caras pro perímetro e deixar um lá dentro. Sim, e, claro, o small ball não funciona bem assim, mas... A questão é, o Manhano já testou algumas formas assim de um perímetro mais forte. Enfim, por que não, só né? Só cogitando uma loucura aqui. Pois é, eu acho que eventualmente pode acabar acontecendo. Eventualmente pode acabar acontecendo, sim. Vou falar que eu gostaria de ver, hein? Talvez o Brasil atrase o placar, alguma coisa assim. É. minha seleção titular é bastante polêmica, mas talvez se explique. Tu nem gosta, né, de polêmica. Gosta pouco, né? Eu gostaria de Raulzinho como armador, porque ele é um cara que nessa temporada da NBA, jogando pelo Utah Jazz, mostrou que consegue marcar muito mais que o Ertas em termos de poder de criação. Polêmico. Tá chegando muito perto. Então, Aguenta a pressão, hein? É, eu acho que valeria muito mais a pena ter o Ertas vindo do banco, que é um cara extremamente mais criativo pro segundo time, e queimando, sabe? Botando fogo no jogo. Então viria com o Raulzinho, viria com o Benite, mesmo a questão de marcação, porque, assim, é notável que todos os times que vêm para suas Olimpíadas têm a galera de perímetro muito mais forte que dentro, assim, às vezes dá essa impressão, sabe? Tu pega França, pega Croácia, pega Espanha, essa galera, eles, o basquete da FIBA, ainda que não seja small ball, parece que se tu tem um cara jogando muito bem, quantas vezes a gente viu nesses últimos anos a própria seleção dos Estados Unidos se arrombando quando tinha um bom armador, o próprio Ertas, naquele, sei lá, no amistoso lá em 2011, 2012, antes das Olimpíadas, surpreendeu por causa disso. Então eu viria com um time titular novo pra dar um gás nessa galera, nos armadores mais experientes dos outros times. Viria com o Alex também pra ir focado na marcação. Alex ou Marquinhos, tanto faz, sabe? Na ala, pra literalmente assim, ser o cara que vai grudar. E os dois experientes, o Varejão e o Nenê, sabe? Ou o contrário, né? O Nenê e o Varejão. E aí viria com o time reserva de Huertas, sei lá. Leandrinho? De Leandrinho e de Augusto Lima, sabe? E aí fica trocando ali o Marquinhos com o Alex, sabe? Acho que daria uma liga muito mais... Tu tornaria o time inteiro de primeiro e segundo time muito forte, sabe? Em vez de ter um baita primeiro time e vir a gurizada só no segundo, não. Deixa os caras mais experientes e garrafão coordenando e a gurizada marcando, cansando o time titular dos caras, porque quando vir o reserva deles, nós vamos ter uns caras de muito mais qualidade. Mas, né, isso sou eu aqui sentado na minha cadeira, imaginando jogando 2K, né? Então... Mas seria legal, pô. Seria uma forma de arriscar, e até varia a questão do small ball nesse sentido. Quando tu tem um small ball de time reserva, muito mais eficiente do que o time titular. Então tu joga contra a Espanha, vai marcar os caras do Barcelona, do Real Madrid, bota a gurizada lá pra correr, pra cansar. Quando vinha o segundo time, tu tem o Ertas, tu tem o Leandrinho, entendeu? Imagina o Ertas lançando pro Leandrinho, esse tipo de coisa, sabe? Tu criar essa outra dinâmica. Mas eu acho que ele vai ser mais conservador, vai vir com um time que sempre veio, gurizada mais velha, como ele fez com a Argentina, né, o Maiano. Então... vai ser. Vou me surpreender se ele vir com um time como esse que eu falei. E nesse esquema que tu estava falando, eu acho legal a gente destacar também que o Augusto Lima possivelmente é um cara que vai para a Olimpíada e que vai. Na Copa América mostrou muito talento. Então é um cara que acredito que pode ser uma boa arma nesse banco também, porque ele é um pivô, joga de ala pivô também, mas ele não é nem um pouco brutamontes, ele é um cara bem ágil e é um cara que arremessa muito bem de meia distância, então. Pode ser um cara muito fundamental justamente para esse jogo um pouco mais leve, talvez pensando num banco entrando, vamos lá, que o Ertas é titular e o Raulzinho vem do segundo time, vai ficar um time bem leve. Pô, Raulzinho, Leandrinho, Augusto Liminha, vamos botar todo mundo no diminutivo, Benitinho, mas fica um time leve. E o Hetzheimer lá dentro para brigar, né? Fica um time, eu acho, muito legal, realmente. Uhum. É algo a se pensar que esse, justamente como o Lucas falou, é uma seleção que vem muito completa na parte titular e na parte de reservas também. Se tivesse, me animei muito mais agora gravando podcast, cara. Eu acho que a gente vai muito bem na Olimpíada. Mas se a gente tivesse o Splitter, não machucado, né? Mas o Splitter saudável, no lugar do Hetzheimer, cara... Olha! Um time ainda melhor. Mas beleza, né? A gente passou um monte o tempo aí. Teve o caso do Felício ali. Cara, é um caso polêmico. É um caso que é complicado a gente falar, mas... Mais feliz. Cara, o cara tá certo, velho. Caboclo, o cara faz o que ele quiser. O Lucas Bebê, essa galera vai vir pra seleção. Botar eles agora talvez não acrescentaria nada, sabe? Essa gurizada é muito nova, tão muito perdido ainda, sabe? Deixa, os caras vão ter mais 2-3 Olimpíadas pra jogar. O próprio Felício, deixa o cara se estabelecer lá no Chicago Bulls. Arranjar o time, eu também, sabe? Também vejo por esse ponto. Eu acho até que ele teria mais vitrine jogando aqui, porque eu acho que ele teria bastante minutos de quadro jogando pela seleção brasileira. Seria excelente. Mas ele fez a escolha dele até para ele poder se firmar lá pro Chicago. O Chicago tá passando por uma reformulação. E ele tá com um roster bem enxugado aí de pivôs, então agora é hora. Agora é hora dele chegar e agarrar essa vaga de vez aí. É, a gente já vê até o time aí de 2020, né? Raulzinho, Benite, Caboclo, Felício, Lucas Olha, Bebê, um sabe? Troca sai o Nenê entre o Bebê. Exato. Troca de... Sai o Dedê entre o Bebê. Sai o time, a gente mantém o garrafão infantil. Né? E tem Augusto Liminha também, hein? Tem Augusto Liminha também. Mas show de bola, galera. Esse foi nosso segundo Sportcast especial das Olimpíadas. Vão ter todas as modalidades aí que a gente cobre também, tá nas Olimpíadas. Muito obrigado a todo mundo. A gente se vê. Boas Olimpíadas a todos. Esperamos o melhor, né? É Olimpíada, rapaz! Tá é chegando! Isso aí. Vem medalha! Vem medalha! Medalha, medalha, medalha! Medalha, medalha, medalha, medalha, medalha, medalha, medalha, medalha. Agora, eu só queria que vocês respondessem uma coisa. O Nezinho tem espaço nesse time? Boa. Uma dúvida honesta. Nezinho do Vascão. Pô, Nezinho mito, rapaz. Será que o Nezinho vai ter o mesmo impacto de aposentadoria como foi o Tim Duncan e o Kobe? Quando ele se aposentar com 56 anos. Nezinho vai levar o Vascão campeão no NBB. Pô, imagina, vamos montar o time de veteranos, ó. Nezinho, Marcelinho Machado, pra ele botar quem? Murilo.